Ok, cheque por gentileza o equipamento rádio, intensidade 2 para 3, ok? Cotejamento correto, chame para puxa, acionar. Sete, um pouco mais cedo agora? Um pouco melhor. O Gol 18806 decolado aos 39, controle 199, decimal 35. 1935, obrigado, volta. Interceptando a final da 17, Vitorinho de Juliette. Continue a aproximação, reporta na final 1 milha da cabeceira da pista, o Vitorinho de Juliette. Boa tarde, Yuri. Tenho nível 230, saí da PUC. Na PUC até o 230, 1806. Joker 01, no desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 03. Livre da restrição de altitude na posição pela. Para 3 mil, Joker 01. N6315 no solo aos 40, livre pista pela direita, solo 1219. Direito 219, obrigado. N9505 tem livre decolagem da 10, vento 140 graus 9 mais. Decolagem. Papai Romeu, Índia, November Alpha, prossiga. Ok. Índia November Alpha, autorizado voo local com sobrevoo TGL em Valença e Feira de Santana. A decolada 17, curva direita, mil pés, do Axé, caixa pregos. Acione o transponder 0171, controle 119, decimal 35 e a torre 118, decimal 6. Autorizado cruzamento, pista 1028, reporta o livre da 1028, Lima Delta Lima. Reportar a foto de 1028, Delta Lima. Pátio 4, chame na frequência da torre para acionamento e táxi, bom voo. Controle 199, decimal 35. 935, boa. Xena 6315, agiliza o táxi, ingresso Juliette, portão 11. Agilizando, portão 11, 6315. Douro 754, coordena com a equipe de solo, após a passagem do 320 da Avianca, sua retaguarda, que vai parquear no portão 11, inicie no portão 9, chame pro táxi. 505, Rui Leda da Prejá, após Leda e Léo. Direto Leda, Leda e Léo, 160. 924, Serra Confere, 350 Maceió, 1 minuto para cópia. Que 01, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 na 3, reporta estabilizado no ILS X-Rei da pista na 0. Cliente, circuito para 2 dias, reportar estabilizado no localizador da 10. Controle Papai Romeu Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, prossiga. Delta Lima efetuou cruzamento, cabeceira 28, já no setor norte, já próximo para perna base, para local de pouso em Buraquinha. Reporte visual com local de pouso Lima Delta Lima. Reportará visual para de pouso Delta Lima. Número 2 para a cópia. 4, copia. 1, Manaus, você sabe por quê? Salvador, Maceió, nível 350, uniforme Whisky 58. Pista 10, curva esquerda, subida Pulca, transição Caju. Transponder 5104 e o controle 119.35. Autorizado Marcelo, nível 350, via Andro 58. Decola pistão no zero, curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. O transponder 5104, o controle saída 193, o voo no mais estado. Chame para puxa, assinar. Amará. November Alpha, autorizado táxi até o ponto de Iberá, pista 17, reporte para ingresso em November Alpha. Trip 5595, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha nível 050. O ajuste na 0 na 3. Mari 050, para o 050, 5595. Lima Delta Lima, visual com pouso para o mar. Lima Delta Lima, prossiga condições visuais, frequência livre. Lima 9505, submantenha o nível 160, chame Centro Recife na 25, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. Centro Recife 125, 13325, está nivelando no 160, está 9505, boa tarde. Boa, Joker 01, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. Six one four one, Concord Bank, clear bound for arrival, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 1013. Tá autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, nível de voo 3620, via Upper Zulu 10, até Bridge, após conforme rota, 10 decola, direita, subida da El Leda, após Leda, Bridge. Em Bridge intercepta o Zulu no meio e prossegue conforme rota do plano de voo. Acione 5123 e o controle 1935, Golo no triplo 3. Chame e puxa, acionar. Autoriza pro de Belo? Negativo, mantenha bom, 562. Go ahead, 6141. Oceanet 6141, roger, descend and maintain 4,000 feet, clear bound for arrival, altimeter 1013. Roger, aerial contact, 6141. Conforme Índia Delta November, acione identificação e chame quando para descido, quando pronto para descido, o ajuste em Salvador na 0 na 3. Salvador, muito boa tarde, Altan 31, as três informações de guerra. 3193, autorizado Salvador Galeão, repetitivo nível 380, decolagem da 10 com curva à direita, subida da Euleda após Brinde, intercepta a Zulu 10 até SMAP após conforme rota do plano de voo, aciona 5126 e o controle em 1935. São 3193. 7380 foi autorizado para o Galeão decolagem da pista 10, com curva direita da Euleda após Leda Brinde, 5126 é o transponder 1935, controle aerovia Brasilu 10, SMAP 3, TAM 3193. Chame para puxa acionar. Reportará. Salve, salve, boa tarde, Alfredo 5489, gente, na informação Sierra. Você deu a nossa autorização para a vitória da conquista, senhor? Novembro, informo que para o senhor prosseguir para o destino, será necessário que prossiga via corredores e que o senhor inicie descida para o de tráfego antes das 20 milhas. Após direto conquista, acione 5124 e o controle em 1935. 5626 para a descida. 5626, desse mantenha o nível 050. O ajuste no 03. 050 para 0,3. Salvador, 5596, pode ser, né? Prossiga. A senhora poderia considerar a redução de velocidade a partir do TAP? Tem condições de manter a presente velocidade até Duna, 5595? Afirmativo. Ciente, então da presente, vou direto Duna, desse mantenha 3 mil pés. O ajuste é na 093. Direto Duna, com 1013, alimentada 3 mil pés, 5,5. Oceaner 6141, descend and maintain correction, reduce speed to 2109. Salvador, o voo 1394, posição 5, só puxa o acionamento. Confirme? 1394, posição 5, para puxa o acionamento. 394, autorizado, chama o táxi. Leve posicionamento, 394. Índia November Alpha, decolada 52, controle 199, decimal 35. Controle 199, decimal 35, Índia November Alpha. 01, autorizado, táxi até o pátio militar, a minha escuta até o corte. 1754, decolada 52, controle 199, decimal 35. 1935, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Gol 754. Gol 754, boa noite, boa tarde, contato radar na decolagem, submantenha o nível 390, sai da PUC. 390, PUC, 754. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Já November Alpha, submantenho na mil pés, condições visuais, corredor Axé. Corredor Axé, 1 na mil pés, condições visuais, Índia November Alpha. 9284, está na posição 1, pronto para ponto pé. Confirme? Voo 1924, posição 1, ponto pé, estacionamento. Ok, aguarde, é número 2, o setor 924. Vida na proa de Duna, 109.5. Tango Romeo, mantendo 1.500 pés, condições visuais. Vem para IP, reporte para IP. Confirme? Passareiro 2264, autorização confirmada. Seria o 2262? Opa, é 2262 aqui. Ok, Salvador Conquista autorizado, nível 200 conforme. Mono 0 decola, curva à direita. O perfil da subida Arbor. Até Arbor, após direto. Acione 5115, controle 1935. Certo, conforme, para da conquista 200, decola no 0, Arbor, após direto. 5115, acionar, 1935, ao controle. Chame pronto. Negativo 5626 é o número 3 na aproximação. Tráfego que precede na aproximação está a 10 milhas. É um Airbus 318 da Oceanair e está nessa posição de 12 horas agora. 5595, complete aproximação, torre no 8 decimal 6. Pegado. Oceanair 6141, descendo e maintain 3000 feet, altimeter 1013. Reduce it to 1809. Aproximação, reporta no externo, baixado e travado, 5595. Reporta, Ariel. Se mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. É, você para 4 mil, está no 0 no 3. Tele 62 no 0, boa tarde, atende identificação, chega da Mari. Desse mantenha o nível 050, o ajuste no 0 no 3. Correção, desse mantenha o nível 070, 62 no 0. Quem chamou foi no 333? Afirma. É o número 2 no setor agora. Na aeronave do portão 1 já foi autorizado o pushback. Aguarde. Body 1, descendo e maintain 2000 feet, altimeter 1013. Clear final approach, Alaska Hay, runway 10, report status. This is 1003, and I call you back when established. 394, mantém ponto de espera da pista no 0. A 85. 2545, 2185, obrigado, 754. 75590. Alô, agente, é 315? É 315. Prossiga. Autorização 360, Guarulhos. Ocean 641 established on the localized course runway 10. 6141 complete final, call now Salvador Tauro 118 decimal 6. As usual, call 118. Oceano é 6315, aguarde para a cópia. Aguarde sair dos barulhos agora? Eu vou chegar a sua rota aqui com o centro, ok? Aguarde. Solo passado do motor 62, parou. 2262. Ah, ok. Acione e chama para o pushback. Para o pátio 3, para acionar a Rocket on localizer course. Continue project, I call it back, but no, localize. And get out of the lock. Clipe 5595, seu solo aos 1700, leva a pista pela direita, solo 1219. Obrigado. Qual o tempo pro gol no 1600 que está o feedback? É para nós passageiros. Isso é quem chamou o solo, confirme? O gol no 1600. O estimado, é isso? Isso, senhor. Com a mão de passageiro. 10 minutos. 7. Fala, Salvador. Você tem que do tempo que usou via Apple. Contrato na final da 1-0. Após a passagem do mesmo ali, mantém pista 1-0. O voo 1-3-9-4. Após a passagem do mesmo ali, mantém 1-0. 3-9-4 da pista. Danilo vai reportar estabilizado. Alfa mantém antes da Juliana, confirmando não será o passe 3, portanto. Quatro, número 2 para a cópia, aguarde. Salvador, atrás 3193. 3193, aguarde para puxa acionar. Gente, aguardando, atrás 3193. Para o táxi, voo no 924, segundo, 66 a bordo, 2:00, Salvador. 924, táxi à direita, agilizando, ponto espera do 10, torre 186, 1013 altímetros. 1013 altímetros, ponto espera da 10, torre 186, voo no 924. Volou 333, correndo com a equipe de solo após o 37 da companhia liberar a retaguarda, inicia o pushback do 3. Solo, passagem do 2262 para o passe. Ao 2262, vai taxi até a saída do pátio 3 e aguardar para ingressar no pátio 1. Até a saída do pátio 3 aguarda. Está com o POB de 46.46. O Alterna Quimiamo e o Autonomia de 3 horas. Change. Good afternoon, Ocean 6241, running the case Echo, now you take Alpha. As duas aeronaves reportaram modular ao mesmo tempo. Six one for run taxi Alpha and hold short off taxiway Juliet. O... A saída 2262 mantém a posição. Mantém a posição. O 5595 na Alfa da Juliette. 5595 mantém a posição. Mantém a posição de São Juliette. Salvador, vamos passar. Gol 1924. Gol 1924 mantém ponto de espera para o 0. condições de efetuar um 180 e prosseguir o táxi via Kilo e Alfa? É para liberar aqui o acesso ao pátio 3, ok? Por gentileza, faça um 180, ingresse Kilo Alfa e chame antes da Juliette para ingresso no pátio 1. Kilo Alfa antes da Juliette. Trip 5595, ingresse à esquerda via Juliette. Após esquerda novamente, pátio 3, remota 03. Ok, Juliette, pátio 3, da remota 03 no pátio 3. Ocean 6141, via Juliette Standard 07. No 0, 1924. Gente, voando na posição de Leda, o gol no 394. Não, pode ingressar aí na Alfa, Passaredo, prossiga aí à esquerda via Alfa e chame para ingressar aí na Juliette e contornar aqui até o ponto de espera. Ok, na Juliette. Eu fiz esse procedimento com o senhor porque a aeronave da Trip que estava aqui na Juliette ia aí para o pátio 3, até a posição 3, ok? Aí ia duas aeronaves ficar frente a frente, a gente fez essa ciranda aí para liberar o pátio 3. Tranquilo, beleza. Poderia ter ingressado naquilo, né? Poderia, mas não ingressou. Mas subiu. Negativo, 600, aguarde. Acionado, está com o PAB de 193, Galeão, 4 horas, para o norte. 3, 4 horas, Galeão. Copiado, táxi à direita, ponto espera, torre 118.6. Passaria 2262, segue o 37 da Gol, via Índia, ponto espera, 18.6, torre. Gol 600 após a passagem do Embraer da Passaredo. Inicia o pushback no 2, chame táxi. Passou a Passaredo, passou o carro. O Tan 3193, portão 8 autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Portão 3193, táxi. Então é o Trip 5626. 5626, táxi Alfa e Kilo, pátio 3, não me escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, na sua. Oxeré 6315 para cópia. Salvador Guarulhos, nível de voo 360, uniforme Zulu 21. Até a posição PA, bem após conforme rota. Decola da 10, curva direita, subida Arbor. Após LF, em LF intercepta aerovia. Acione o transponder 5131, controle 119 decimal 35. Obrigado, Guarulhos, 360, outra Zulu 21, até tá bem, pode estar bem, estava do plano, Decolada 10, Argó, Eleta, 5131, no transporte, 1935, controle, ou 6315, Eleta. O TAM 3144, cópia. Salvador, Fortaleza, nível de voo 370, via Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, Cogbo, após Cogbo Frote, acione 5133 e o controle em 1935, TAM 3144. 0 na 3, tá, 3144. Agora, portão 10, chama para puxa, senhor. Alfa Victor Juliette, corredor Axé.